Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e o Sr. Teresa Mendes Costa. Junho é o mês dedicado a alguns santos populares em Portugal: Santo António, São João, São Pedro e São Paulo. Procuraremos falar um pouco destes santos que levaram uma vida austera e que são apresentados hoje de uma forma bem diferente. O mês de junho é também o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, pelo que conversaremos da devoção ao Sagrado Coração e das promessas que Jesus fez aos que lhe tiverem devoção e a espalharem. Falaremos das 9 primeiras sextas-feiras de cada mês e das muitas graças que se poderão obter através desta promessa. Falaremos dos 5 primeiros sábados de cada mês, dedicados ao Coração Imaculado de Maria, a um pedido de Nossa Senhora à irmã Lúcia, em 1925, quando estava num convento em Espanha. Abordaremos a imagem do Coração de Jesus, conhecida por Jesus ou Confio em Vós, e as revelações que Jesus fez à irmã Maria Faustina, em 1905. Obrigado por mais uma vez disponibilizarem para estarem aqui à conversa um pouco comigo. Um cumprimento especial aos nossos ouvintes. Como habitualmente, a primeira questão para a Sra. Teresa, e que é a seguinte: Sra., o mês de junho é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus prometeu aos devotos do seu Sagrado Coração imensas graças por formas muito variadas, bem como a todos os que propagarem a devoção do seu Imaculado Coração. Nesse sentido, vamos analisar algumas das promessas que Jesus fez. Portanto, a Sra. vai ter a palavra. As promessas são muitas, eu tenho aqui 12. Não sei se será bem assim, mas também pouco importa. Podemos pegar nisto da forma que entender. Até se quiser começar já pelas 9 primeiras sextas-feiras, estamos à vontade. Vamos tentar falar, portanto, ou até dos 5 primeiros sábados, não importa. Como entender? Eu penso que é melhor começar pelas 9 sextas-feiras, visto que os 5 sábados estão mais ligados ao mês de Maria e a Nossa Senhora, visto que é a promessa dela, não é? E por outro lado, apesar de tudo e da muita dispersão que há, já há, talvez até por causa de haver grupos da Mensagem de Fátima, já há uma certa devoção aos 5 sábados. Em relação ao Sagrado Coração de Jesus, inclusive vê-se, quer dizer, não há não está nada organizado de devoção eclesial em relação ao Sagrado Coração de Jesus, ao passo que em relação ao Sagrado Coração de Maria, as pessoas aqui em Oliveira, pelo menos à volta sempre de 20-25, rezam o terço todos os dias na igreja. Portanto, isto é uma prova como os 5 sábados são mais vivos na ideia das pessoas do que as promessas de Jesus em relação aos sábados, às sextas-feiras, em reparação ao seu Santíssimo Coração. Eu penso que desde criança eu fui muito educada em colégio de freiras e sobretudo no colégio das Urteias. Elas incentivavam em nós muito essa devoção. Inclusive era o mês em que as meninas todas tinham sempre qualquer campanha especial para levar as pessoas não crentes ou os pecadores, sei lá. Havia sempre uma certa tendência apostólica, não só devocional como apostólica, a encorajar as crianças na devoção e na reparação do Sagrado Coração de Jesus. As pessoas provavelmente não sabem de onde isso vem, e talvez nem sequer fiquem espantadas se a gente for falar em Santa Maria Margarida de Alacoque, mas eu, tudo quanto seja datas, deixo a palavra para o enciclopédico senhor diácono, porque ele, melhor do que ninguém, é sintético e tem essa memória fabulosa, que eu já disse várias vezes que invejo profundamente e que ainda vou para o purgatório só por causa disso. Mal sabe ele o resultado de eu ter conhecido. E por isso passo-lhe a palavra. tudo imerecido, mas está bem. Bom dia, doutora Teresa, Armando, caros ouvintes, ou boa tarde para quem nos ouve à segunda-feira à tarde. O Armando, naquela introdução que fez, diria eu, disparou em várias direções. porque falou desde os santos populares, a devoção aos santos, falou desde a devoção ao coração de Jesus e a mensagem de reparação a Santa Margarida Maria Alacoque, falou da mensagem de Fátima e dos cinco primeiros sábados, etc. Lançou aqui, num raio de 300 anos, mais ou menos, um conjunto ainda da Santa Faustina, já no século XX, num raio de 300 anos, um conjunto de devoções e, enfim, mensagens extraordinárias. Bem. Talvez, com certeza, sim. Agora, o que é que eu gostava de ao iniciar, se me permite dizer duas coisas, né? Primeiro, o contexto, antes de irmos agora para cada uma, pois, se quiser, podemos ir desfiando cada uma destas devoções. Primeiro, o contexto destas aparições. Segundo lugar, a história de algumas linhas de base da história destas manifestações do Sagrado. Primeiro, o contexto do ponto de vista do fenómeno, não é? Estamos a tratar da piedade popular e das revelações privadas, não é? Sabemos, o Catecismo nos ensina, e nunca é mais de repetir, que as revelações privadas não completam a revelação definitiva de Jesus Cristo. Tudo o que Nosso Senhor queria dizer aos homens, disse-o enquanto esteve entre nós e pela boca dos seus apóstolos. A revelação definitiva de Cristo termina com a morte do último apóstolo. Mas sabemos que, em determinados contextos históricos, em momentos concretos da vida da humanidade, Deus sentiu necessidade de enviar os seus santos, ou o próprio Senhor Jesus, seu Filho Jesus Cristo, para sublinhar alguma dimensão dessa mensagem evangélica, dessa revelação definitiva de Cristo, para um momento histórico concreto em que a humanidade estava a passar. Portanto, as revelações não vão dizer nada de novo em relação ao Evangelho. Apenas sublinham no concreto histórico alguma dimensão que, porventura, nós mais careçamos, nós mais precisemos. Pronto. Então, enquadrando aqui o ponto de vista teológico, não é? A este critério de encarnação, não é? Portanto, há aqui, nesta perspectiva, há um chamado critério de encarnação, ou seja, a revelação divina quer encarnar, fazer-se carne na vida dos homens em determinado contexto histórico, não é? Há aqui um outro mistério, que é o mistério de salvação. Porquê? Porque Deus quer que todos se salvem. Então, é por causa de Deus querer que toda a humanidade se salve, que em determinados contextos históricos em que a humanidade se sente mais perdida, confundida, distante de Deus, Ele envia os seus santos, ou envia Nossa Senhora, ou envia o seu próprio Jesus, Filho Jesus Cristo, para nos fazer lembrar das verdades eternas, das verdades evangélicas. Portanto, quando olhamos para o mistério das revelações privadas, nós apercebemos desta dupla dimensão que vemos na própria vida de Jesus Cristo. Por um lado, o movimento de encarnação, o Senhor vem até nós, segundo, assume aquilo que somos, assume a nossa carne frágil, e em segundo lugar, o mistério da salvação, ou seja, isto para nos salvar. Não é? A carne assumida é para ser redimida, para ser salva. Ora, portanto, temos aqui, o pano de fundo teológico, para entendermos. Depois, se a este pano de fundo juntamos aquilo que é a própria recepção. Não? Isto é da parte de Deus. Agora, da parte dos homens. Da parte dos homens, falamos destes fenómenos de piedade popular. Não? A Igreja sempre sentiu uma necessidade, como mãe, de fazer uma pedagogia da fé. Ensinar os fiéis a encaminharem-se para Jesus Cristo. E, por isso, a piedade tradicional, não é? Como já aqui tantas vezes falámos, foi, por exemplo, atribuindo a cada um dos dias da semana uma devoção particular, não é? Já aqui falámos disto, ao domingo celebramos a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida nova em Cristo pela ressurreição, à segunda-feira olhamos para os defuntos e suplicamos pelas almas dos que partiram, à terça-feira pomos os nossos olhos nos santos anjos e pedimos que o mundo angélico nos guarde e nos defenda, à quarta-feira olhamos para São José e pedimos o dom da virtude, da castidade, da obediência a Deus e da fidelidade na santificação ao nosso trabalho quotidiano, à quinta-feira olhamos para a Eucaristia, a instituição da Santa Missa e a instituição do sacerdócio e pedimos ao Senhor que mande muitas e santas vocações. À sexta-feira olhamos para a cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos que o seu sangue redentor nos limpe. E ao sábado olhamos para Nossa Senhora e pedimos que Nossa Senhora seja de verdade o nosso modelo e intercessora junto de Deus. Portanto, ao longo de uma semana, os cristãos foram assim desfiando cada um dos vários mistérios. É uma espécie de catequese isto que se faz. E o mesmo se passa ao longo dos meses. É? Ao longo dos meses acontece isto também muitas vezes. Quem é que entre nós não sabe que São José, que o mês de março é o mês de São José? Ou que o mês de maio é o mês de Maria? Ou de junho o mês do Coração de Jesus? Ou de julho do Preciosíssimo Sangue? Ou o mês de outubro o mês do Rosário e das Missões? O mês de novembro o mês das Almas? É? Portanto, ou seja... Já agora o mês de dezembro. O mês de dezembro, Natal do Senhor. Portanto... Quer dizer, ao longo do ano, também estas referências vão nos ajudando a encaminhar a nossa alma para Deus. A piedade popular, não é, só faz sentido na medida em que encaminha a nossa alma para Deus. E a Igreja, ao promover a piedade popular, está a dar aos fiéis a possibilidade de se encaminharem. A piedade popular é essencial para o nosso crescimento espiritual? Não. Cada um de nós é que deve... As piedades, eu penso que a piedade é um dom do Espírito Santo, em primeiro lugar. Piedade é um dos dons do Espírito Santo. E, portanto, muito cuidado quando a gente ouve às vezes aí, mesmo dentro da Igreja, gente a dizer, isso são coisas piedosas, não tem interesse nenhum, as pessoas agarram-se a essas coisas, nós temos de ter uma visão muito esclarecida, eu tenho uma espiritualidade bíblica, por exemplo, eu e Deus falo quase como Moisés falou com ele, cara a cara, face to face. Não, calma. Calma, não é? Ou seja, há muito racionalismo, às vezes, neste género de manifestação. E, portanto, a piedade, primeiro, é um dom do Espírito Santo. Se é piedade popular, esse dom é dado assim, com abundância, sobre o povo de Deus. E estes movimentos de piedade popular, é óbvio que acompanhados por aqueles que têm na Igreja a missão de discernir, não é? E ajudar o fiel a conduzir-se para Deus, devem procurar fazer-se de forma gradual, sem atafolhar. Às vezes há pessoas que também atafolham a vida espiritual cheia de devoções. Não, poucas, não é? Poucas, mas profundas, fiéis, persistentes, não é? Ser persistente nessas. Mas tudo isto são caminhos que nos ajudam para Deus. Então, este é o contexto, então, não é? Da parte de Deus, como falámos, e da parte da recepção na Igreja. Historicamente, para não estar agora aqui a falar tudo de uma vez só, mas para termos só assim uma referência, estas aparições, não é, se servem o propósito, estas revelações, estas devoções, se servem o propósito, como eu disse há pouco, de fazer sublinhar num determinado contexto histórico a mensagem evangélica que o homem mais carece naquele constante, naquele momento, isto não é simplesmente uma teoria nem um princípio teológico. É, de verdade, uma realidade. Se não vejamos, no século XVII, quando as aparições da Santa Margarida Maria Alacoque aconteceram, em 1673, 1674 e 1675, a Europa estava mergulhada num profundo movimento espiritual chamado de jansenismo. E o que era o jansenismo? Era um movimento espiritualista que fazia considerar que o fosso que existe entre Deus e os homens é de tal forma intransponível que poucos se salvarão. E, portanto, de alguma forma era uma época de terror espiritual em que Deus era relegado para muito longe de nós, uma realidade absolutamente intransponível, e nós, humanidade pecadora, estávamos, quer dizer, completamente perdidos à partida. Jansenismo. Ora, neste contexto, não é, aparecer uma mensagem que em 1673 diz a Santa Margarida Maria Alacoque assim: eis o coração que tanto amou os homens. Isto era um estrondo, era uma pedrada. Porque esta ideia de um Deus impassível, que não se condói com as nossas dores, que vive lá no seu como é que se chama? Trono. No seu trono. Eu estava a fazer aquela ideia da antiguidade clássica, no seu panteão, não é? Lá em cima. Essa ideia fica completamente posta por terra, porque Jesus Cristo aparece com um coração humano, inflamado de amor, e a dizer: eis o coração que tanto amou os homens. Nosso Senhor já tinha dito isto. O que é que ele disse a Nicodemos? Deus amou de tal modo o mundo que lhe entregou o seu Filho unigénito. Portanto, quer dizer, lá está. Aqui vemos claramente que as revelações privadas não completam nada daquilo que Jesus disse. Jesus já tinha dito. Reavivam. Naquele contexto histórico em que os homens se esqueceram disto. Veja o que depois se passa. Deu aqui o salto para 1905 e a Santa Margarida e a Santa Faustina Kowalska. Veja o que depois se há de passar nessa altura. Numa altura em que os movimentos ateus, comunistas, estavam aí em grande força a prepararem-se, não é? Numa altura em que os grandes teorizadores das grandes mudanças sociais que o século XX havia de ser alvo estavam aí a perfilarem-se nos seus exércitos, Nosso Senhor aparece-nos com uma mensagem da divina misericórdia, não é? Diante do abismo do pecado, só o abismo da misericórdia pode resolver, solucionar. Não é? Portanto, vemos ali, 1917. O que é que aconteceu no dia 13 de maio de 1917? As aparições de Fátima, dizem-me vocês. Muito bem. Mas nesse dia, Vladimir Ilitch Ilyanov, mais conhecido por Lenin, escrevia o seu credo ateu. Nesse mesmo dia. E assim teorizava, pela primeira vez, de forma clara, a perseguição anticatólica que esses movimentos queriam propagar pela Europa toda. No mesmo dia, 13 de maio de 1917, Lenin escrevia o credo ateu, que havia de ser o ideário revolucionário anticristão do movimento comunista. E Nossa Senhora aparece do outro lado, se isto aconteceu nos Urais, aparece do outro lado, na ponta, a dizer: está bem, estás aí a fazer isso desse lado, estou-te a ver à distância, mas eu aqui vou preparar o meu exército. Com esta arma que é a oração do terço. Ou seja, quer dizer, isto é absolutamente extraordinário. Aqui acho que já falámos, mais recentemente, desta aparição de Jesus a um bispo da Nigéria. Penso que já falámos entre nós num outro programa, não é? Para falar que isto não é só do antigamente. Acontece hoje. Há um bispo da Nigéria que anda agora a correr o mundo todo, não é? O senhor Dual, que anda a correr o mundo todo a dizer que teve uma aparição particular, extraordinária. Como sabem, a Nigéria está a ser absolutamente atacada pelo exército do Boko Haram. É? O exército do Boko Haram, que prometeu fidelidade ao exército islâmico, está a dizimar. Lembram-se do massacre no dia de Páscoa, na universidade, que mataram 150 jovens universitários por serem cristãos. Pois bem, o Monsenhor Dual esteve na sua capela, na sua casa, a chorar e a rezar, a pedir a Nosso Senhor que interviesse. E teve uma aparição. Nosso Senhor apareceu-lhe e entregou-lhe uma espada. Isto foi há meses, 2-3 meses. Quando o Monsenhor pega na espada, ela transforma-se num terço. E ouve a voz do Monsenhor, de Deus, a dizer, de Jesus Cristo, a dizer assim: Boko Haram acabou. Quer dizer, Nosso Senhor disse: acabou. Com aquela arma, acabou. Não é? Então ele anda agora pelo mundo todo, em conferências e assim, a pedir os cristãos a rezar o terço. Né? Porque vai ser assim que nós vamos a vencer este flagelo que está sobre nós a atacar. Portanto, o que é que nós estamos aqui o que é que eu quero dizer com este recorrido histórico que vai desde 1673 até há 2 meses atrás? Estou a dizer, e só evocando alguns aspectos, que Nosso Senhor, efetivamente, né, quer que todos salvem. E, portanto, vai suscitando, através destas mensagens e das suas consecutivas respostas espirituais, e cada uma destas mensagens é interessante, tem as suas respostas espirituais, tem uma escola de conteúdos, uma mensagem, e tem também uma escola de rezar, através de sinais próprios, para que toda a gente se salve. É esse o grande objetivo. Este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido de uma guitarra a cantar, fica-se logo perdido, com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi, esta tristeza que trago foi de vós que recebi. E pareceria ternura se eu me deixasse embalar. Era maior a amargura, muito menos triste o meu cantar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi, esta tristeza que trago foi de vós que recebi. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi, esta tristeza que traz, esta tristeza que traz. Yeah. temos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a sua doutora Teresa Mendes Costa. O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, por isso conversamos das promessas que Jesus fez aos que lhe tiverem devoção e também a todos que espalharem essa mesma devoção. Já começámos a falar das 9 primeiras sextas-feiras e vamos dizer mais alguma coisa, até para que o Francisco possa descansar um bocadinho, porque realmente ele tem falado muito e bem. Aliás, esse caso que ele há pouco referia desse bispo da Nigéria, eu não conhecia, portanto, pois é um caso recente, mas o facto de ser recente, eu podia estar ao corrente disso, mas não estou. O que estou ao corrente, enfim, é do que tem acontecido na Nigéria, que de facto assusta, nomeadamente aqueles casos daquele exército que acabou por servir de muitas mulheres e que hoje estão grávidas, e portanto eu vi de facto um apelo dos bispos da Nigéria, portanto, a pedir para que não venham a abortar, mesmo em face desta desgraça. Vamos depois então continuar a conversa e eu vou aproveitar para dar um testemunho meu acerca das 9 primeiras sextas-feiras. Francisco dizia há pouco que Deus quer que todos se salvem e por isso nós temos estas revelações. E eu era adolescente, não sei bem onde ouvi, ou foi o meu parque, ou foi a minha casa, não sei, eu era ainda adolescente. E tive vontade de fazer as 9 primeiras sextas-feiras. E tenho que reconhecer que não é fácil. Pelo menos para mim não foi. Fazer 9 primeiras sextas-feiras seguidas, o que é que acontecia? Às vezes eu tinha 5, 6, e falhava uma e voltava ao princípio. Outra vez tinha 3, 4 e falhava uma e voltava ao princípio. Andei nisto anos. Eu recordo-me que naquela altura eu andava no colégio e a carrinha do colégio chegava um bocadinho mais tarde. Pois, eu cheguei a fazer muitas vezes para conseguir as 9 primeiras sextas-feiras vir a pé. Deixava a carrinha e fazia 15 km a pé, que era quando estava ao colégio da minha casa. E andei nisto vários anos, mas pronto, consegui vencer. E consegui fazer as 9 primeiras sextas-feiras e aquilo dava-me muita tranquilidade. Porque há cerca das 9 primeiras sextas-feiras Jesus tinha prometido quem as fizesse que não se perderia. E essa era uma grande preocupação que eu tinha e que tenho. E portanto, se através das 9 primeiras sextas-feiras nós tínhamos a certeza que o inferno ficava lá para o outro lado e que a gente teria garantido o céu, portanto, andei nisto até que consegui. Aliás, o mesmo também acabei por fazer os 5 primeiros sábados. Aí penso que foi mais fácil. Mas pronto, vamos continuar com as 9 primeiras sextas-feiras e, de facto, eu acho que realmente é uma graça muito grande. E às vezes eu pergunto, será que o facto de eu hoje fazer estes problemas na rádio não terão a ver com aquela dificuldade que eu tive e nestas 9 primeiras sextas-feiras? Nada se perde. Quer dizer, Deus aproveita-nos tudo e a gente não sabe. As graças vêm vindo, a gente não as vê, mas a verdade é que elas vão-nos chegando. Ou por aqui ou por outro lado, a verdade é que, pronto, às vezes penso assim, quem sabe se não seria as 9 primeiras sextas-feiras. Portanto, isto é um incentivo para quem nos escuta, que, de facto, as possam fazer durante a primeira sexta-feira de cada mês, durante 9 meses seguidos. Olha, e se lhes acontecer o mesmo que me aconteceu a mim, há que recomeçar. Portanto, o que Deus prometeu é a nossa salvação, a quem as conseguir. O que pretende é que, de facto, em cada primeira sexta-feira, a gente comungue, se confesse, esteja em ordem de poder comungar e portanto, fazendo isso durante 9 meses seguidos, teremos a garantia que de facto teremos as graças suficientes para não ir para o inferno. Não sei se a doutora quer complementar alguma coisa acerca das 9 primeiras sextas-feiras. Porque fiz várias vezes as primeiras sextas-feiras, embora fizesse, a única dificuldade era calcular que não calhasse nenhuma delas na sexta-feira santa, porque depois falhava já. Assim como os primeiros sábados também fiz vários. Portanto, sob esse aspecto, fico muito, muito tranquila com o seu depoimento. No entanto, a minha preocupação nas primeiras sextas-feiras nunca foi, confesso, nunca foi pensar no inferno, foi sempre a reparação do Sagrado Coração de Jesus. E porque... Eu sou mais egoísta. Porque realmente acho que o Sagrado Coração de, o mês do Sagrado Coração de Jesus é super esquecido, as pessoas esquecem o que é que isto quer dizer. E para mim choca-me profundamente ver pessoas às vezes a rezar diante da imagem, mas depois nem sequer as reflexão, nem sequer espreitam o sacrário. Portanto, eu acho que as pessoas não percebem. E quando há bocado o diácono falava na piedade, é um dom do Espírito Santo, é realmente um dom do Espírito Santo, mas muitas vezes eu acho que a piedade popular é um bocadinho supersticiosa. E há um outro dom do Espírito Santo, que é o discernimento, que eu acho que é muito importante para que não se caia numa piedade que, para mim, acaba por ser sem sentido, é piegas, é supersticiosa, e não uma piedade que nos leve realmente a entrar em comunicação com Deus, a ter presente a sua presença, e a saber pensar o que é que Ele quer de nós e qual é o sentido da nossa vida, etc, etc, etc. Portanto, para mim, o Sagrado Coração de Jesus é um mês que eu acho muito importante, e inclusive tenho pena mesmo sentida, emocionalmente e fisicamente falando, sinto na carne. Vejo o desprendimento que há na sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, agora no mês de junho, que já aparece ao Corpo de Deus, e a sexta-feira dedicada especialmente ao Sagrado Coração. Visto que o Sagrado Coração de Jesus, se as pessoas pensassem um bocadinho, que é realmente a encarnação do amor de Deus, eu acho que a pessoa tinha que fazer um bocado de paragem na sua vida e não olhar com um ar tão superficial para isso. Fiquei a gostar de saber, através de duas coisas do que o diácono disse, que não sabia deste bispo também da Nigéria, é a primeira vez que ouço falar nisso, e ao mesmo tempo gostava de realçar a pena que eu tenho de que a mensagem de Fátima, e quando eu vejo as milhares de pessoas que vão a Fátima, eu penso que esses milhares de pessoas, eu pergunto-me quantos é que estão cientes da mensagem de Fátima e desse episódio que eu acho fenomenal. É o Lenin numa ponta e Nossa Senhora na outra ponta. Eu acho fabuloso. E eu gostava que as pessoas todas soubessem isso, e eu acho que não sabem. Porque se soubessem, eu acho que olhavam Fátima de outra maneira e não com a tal devoção que é piedosa, sim senhor, mas eu acho que é um bocado piegas e não sei até que ponto turística ao mesmo tempo e curiosa. No outro dia eu tive esta revelação de uma pessoa que me disse que pensa que qualquer dia, com a idade que tem, a morte deve estar a chegar, e até tem uma certa curiosidade para saber o que é que se passa do lado de lá. Quer dizer, olhar a morte nesta perspectiva, para mim, aterrorizou-me, percebe? É possível-me dizer, olha, vai fazer as 9 sextas-feiras, que é para ter a certeza do que se passa do lado de lá quando morres. Do lado certo da plateia. Não é? É que é a vontade que dá, porque se uma pessoa que encara a morte desta maneira, a curiosidade de saber o que se passa do lado de lá, a mim fez-me impressão, quer dizer, eu acho que, e se disser, é uma pessoa completamente... Bom, eu talvez não seja muito bom da cabeça, é verdade, mas enfim, é uma pessoa com uma certa cultura, portanto acho que já não se pode pensar que é assim um pobre diabo qualquer que para aí anda sem saber porque é que cá está na vida. Pronto, então vamos continuar e vou passar a palavra novamente ao Francisco. Entretanto, se calhar, portanto, eu tenho aqui que Jesus... Portanto, fez 12 promessas, não sei se será assim, ou 12 revelações, não sei se é bem assim. A 12ª seria, portanto, aquela que acabámos de referir e que tem a ver com as 9 primeiras sextas-feiras. Eu não as sei de memória, tenho as aqui escritas, não vou falar delas, mas dizer aqui o seguinte: a que tenho aqui como primeira diz o seguinte: a quem tiver uma imagem do Sagrado Coração em casa e a venerar, Jesus abençoará essas casas. Eu acho que isto é extraordinário. Portanto, de facto, é a misericórdia de Deus, como está sempre, não longe, mas tão perto, e sempre a querer que, de facto, tudo, a facilitar-nos tudo para que um dia a gente se possa salvar. Tenho aqui, por exemplo, a 11ª que diz: as pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes inscritos para sempre no meu coração. Portanto, de facto, não é um Deus distante, é um Deus próximo, é um Deus de amor, que tudo faz Para que a gente se salve. Francisco, mas o diácono é o senhor, faz favor. Não, o Armando estava a dizer que não queria ler. Eu penso que era importante. Eu tenho aqui também, posso ler e irmos comentando. Sobretudo para sistematizar. Portanto, falámos, agora vamos então descer à devoção ao Coração de Jesus, até porque estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Dia 12 deste mês, sexta-feira, é dia do Coração de Jesus. 12 de junho, quem puder participar nas celebrações da missa, ou então unir-se pelo menos espiritualmente. A devoção ao Coração de Jesus, o Armando já falou, tem uma expressão muito própria, a devoção das primeiras 9 sextas-feiras, conforme Jesus pediu a Santa Margarida Maria Alacoque em Paray-le-Monial, na França. Mas existem outros sinais que eu gostaria de aqui evocar. Primeiro vamos então às promessas. Porque é que as promessas, de alguma forma, são um sinal desta mensagem que nos falam da importância que o próprio Jesus Cristo quis conferir a esta mensagem. A minha bênção permanecerá sobre as casas onde se encontrar a imagem do meu Sagrado Coração de Jesus. É a primeira. Pergunta, existe uma imagem do Sagrado Coração de Jesus nas nossas casas? Existe, eu só tenho pena que a minha seja tão feia. Pronto, mas enfim, existe. Tenho um sacerdote, meu amigo, muito meu amigo. E é verdade, está, é uma coisa sim. Que eu pedi. Sim, tenho um sacerdote muito meu amigo, que inclusivamente, há um ano ou dois, fez uma campanha muito curiosa, que mandou fazer umas placas com o Coração de Jesus, assim em metal nobre, em não sei se aquilo é bronze, mas penso que é bronze, mas pequeninas, para pôr na porta de entrada da casa. Né? E é um símbolo, um sinal. Né? Eu acho que nós hoje precisamos destes sinais para utilizar uma linguagem mais própria da internet. Precisamos de links em que chamem por nós. A gente, quando vai ver um site na internet, quem conhece sabe, às vezes existem publicidades que estão sempre a pescar, não é? A gente sente uma tentação irresistível a ir lá tocar naquilo. É a minha razão. Pois precisamos desses links para a fé, não é? Coisas que nos lembrem a fé. E nós vivemos hoje em tempo em que os sinais religiosos estão a terminar. Depois admiramos-nos que na França, por causa de uma cruz que em cima é uma imagem de João Paulo II, vá lá um bulldozer a mando da Câmara Municipal e destrua aquilo tudo. Admiramos, mas já vemos lá chegar, porque não estamos a valorizar suficientemente os sinais. Eu darei, segundo a promessa, aos meus devotos, todas as graças necessárias ao seu estado. Ora, aqui está. Precisamos delas. 3. Estabelecerei e conservarei a paz nas suas famílias. Oh, Francisco, desculpe lá. Neste segundo, de facto, isto é extraordinário. Darei aos meus devotos as graças do Estado, não é? De facto, a gente às vezes pode não valorizar isto, mas eu acho que isto nunca foi tão preciso. Olhando para os casados, tantas separações, 76% dos que se casam separam-se. Quer dizer, se Jesus promete as graças de Estado, que pena que a gente não as aproveite. Mas não falo só nos casados, também falo também nos padres, porque não? E em todos os outros, e nas freiras. Quer dizer, mas pronto, desculpe lá esta minha interrupção. Certo. Muito pertinente. Terceira promessa, estabelecerei e conservarei a paz nas famílias. Perfeito. Não é? Quarta promessa, eu os consolarei em todas as suas aflições. Não é? Às vezes ficamos completamente riados, perdidos, diante de qualquer tribulação. O Senhor vem em nosso auxílio. Quinto, serei o seu refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Não é? Esta assistência na hora da morte. Que maravilha, não é? Que maravilha. E eu vou dizer, eu também tenho muita devoção. Ó Francisco, não se importa que eu interrompa um bocadito. Eu tenho muita devoção com aquela imagem de Jesus, eu confio em vós. E pronto, tenho o livrito, como vocês têm. E eu vi o outro dia que Jesus tinha dito a Santa Margarida Maria, não era? Para rezar, de modo particular, por aqueles que estão, pelos agonizantes. Porque dizia, é um momento difícil para qualquer pessoa, porque deixa tudo. deixa os amigos, deixa a família, deixa tudo, e aqueles são momentos difíceis, e é extremamente importante rezar. E dizia, portanto, que é o momento em que eles mais precisam. Ora, aqui está, de facto, esse ponto que o Francisco falava. Serei refúgio, não sei se era... Não, sim. Serei refúgio na vida e principalmente na morte. Portanto, naquele momento tão difícil, nós precisamos destas ajudas. Desculpe lá. A sexta promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre todos os seus trabalhos e empreendimentos. Não é? Isto é fundamental. Às vezes a gente trabalha para aquecer e parece que o fruto do nosso trabalho é pouco ou nenhum. Saber que o Senhor lança a sua bênção sobre os nossos trabalhos e empreendimentos. Lembra-nos. Tínhamos esquecido. Eu não sabia que o êxito de alguns trabalhos que eu fiz devia a ele. Claro, é. Não, é bíblico. O que é que aparece no Salmo? Esqueci-me desse. Já não me lembrava desta promessa. O que é que canta o profeta David no Salmo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem, não é? Portanto, é esta promessa de ajuda. Sétima promessa: os pecadores encontrarão no meu coração fonte inesgotável de misericórdia, não é? E pecadores somos todos nós. Isto é o nosso património comum. Oitava: as almas tíbias, preguiçosas, indolentes, se tornarão fervorosas pela prática dessa devoção. Quantas pessoas sofrem do mal da assédia? Olha, eu conheço uma, eu. E do mal da assédia, da preguiça espiritual, de não querer pôr os meios para chegar aos fins. Até desejo muito ser santo, mas não apetece. E, portanto, as almas tíbias. E agora, para quem se está a rir lá em casa, vai pensar: ah, não, mas eu já sou muito fervoroso. Oitava, nona, quero dizer, as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Estão a ver? Nosso Senhor, aos tíbios, dá-lhes o fervor, e aos fervorosos ainda aspira à santidade. Até porque, um dia destes devemos falar sobre isso ao Armando, no nosso programa, há uma grande diferença entre ser salvo e ser santo. E às vezes as pessoas não se apercebem desta diferença. Décimo: darei aos sacerdotes que praticarem esta devoção o poder de tocar os corações mais empedernidos. Ai, Senhor, meu Deus, o que eu preciso disto? Não sendo sacerdote, o que eu preciso que possa tocar os corações mais empedernidos. Não é? Coisa bonita. Às vezes, quanto vocês, calhar, já encontraram tantos sacerdotes assim, que cada palavra que diz aproxima-nos de Jesus Cristo. Não é? E converte corações. Ótimo. Porventura, está aqui o segredo. Darei aos sacerdotes que praticarem esta devoção a graça de poderem tocar os corações mais empedernidos. Isso é muito bonito, mas, ó Francisco, também há daqueles que falam e que não nos dizem nada. Enfim. Para isso a gente tem que pôr debaixo lá dentro do casaco que usam sem usarem por isso. Coração de Jesus, detente. Aqui um bocado vamos falar sobre. Exatamente. 11. As pessoas que propagarem esta devoção terão os seus nomes inscritos para sempre no céu. Eu espero que a gente esteja hoje com este programa a colaborar nesta parte. Portanto, quem espalhar a devoção ao coração de Jesus terá os seus nomes para sempre inscritos no céu. E a todos, a 12ª, a todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Perseverança, perseverar na fé, que é sempre algo que nós devemos temer perder. E nos dias de hoje, dificílima. Dificílima. Portanto, estas 12 promessas são extraordinárias. E, portanto, juntamente com estas promessas, falámos das 9 sextas-feiras, das promessas à devoção do coração de Jesus, e há alguns, então, sinais. Amei as luas de toda a gente, com a navalha risquei o chão, bebi 1000 vidas com água benta, lavei as almas, os lábios não, quem dera. Quem dera a mãe do mar aqui, a sagração desta quimera, abençoar de rio em rio na confissão, quem dera, quem dera. Amei as caras de um corpo ausente, vendi guitarras como ninguém, ouvi dos lábios a voz diferente das outras almas que a terra tem, quem dera. quem dera ao vento de cetim que nos embala a primavera brindar a nossa condição com alegria. Quem dera, quem dera. Levei os teus sinais na mão vazia, como quem faz dos dias companhia. Levei os teus sinais na mão vazia, como quem faz da noite companhia na solidão. Nadamos juntos na mesma taça, vi-los no fundo de uma latrina, caí redondo no meio da praça. Quem dera, quem dera o ter e o desejo pela manhã que já não é, fossem tão breves como um beijo que ninguém dê. Quem dera, quem dera. Levei os teus sinais na mão vazia, como quem faz dos dias companhia. Levei os teus sinais na mão vazia, como quem faz da noite companhia na solidão. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Estamos, portanto, a conversar acerca destas promessas que Jesus fez a todos os que lhe têm devoção e também a todos os que lhe espalham a devoção. Francisco, volto, portanto, a dar-lhe a palavra. Portanto, estava a falar das promessas, se, o que entender. Há pouco falávamos das promessas, já falávamos das 9 primeiras sextas-feiras, e agora gostava já agora, para terminar, esta apresentação sobre a devoção ao Coração de Jesus. Falei do dia do Coração de Jesus, da cela sexta-feira, não é? Com alguns aspectos, nomeadamente, por exemplo, há uma ladainha muito bonita, ladainha do Coração de Jesus, que é indulgenciada. Portanto, quem rezar esta ladainha diariamente tem indulgência parcial, quem a rezar no dia do Sagrado Coração de Jesus tem inclusivamente indulgência plenária nas condições previstas, como sejam a confissão sacramental, a comunhão e a oração pelo Santo Padre. Ladainha do Coração de Jesus, aqui está uma oração simples e muito bela que nos pode ajudar a rezar. Depois, Francisco, tenho que me arranjar uma fotocópia, porque eu também tenho muito medo do purgatório. E se isso dá indulgências, não é? Portanto, mesmo parciais, é bom aproveitar. Sem dúvida. E por que não fazer um apelo agora, através da rádio, a que estamos no mês de junho, que toda a gente realmente reincide esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E até os próprios parcos que nos possam ouvir, porque é que não vão pôr nas suas igrejas, assim como se fala do mês do Sagrado, do mês de Maria, que fala-se no mês do Sagrado Coração de Jesus. E porque é que, em vez de, assim como no mês de Maria, se reza o texto todos os dias, porque é que durante o mês de junho também não há uma devoção especial uma devoção especial na igreja? Claro. Oficial. Sim. Percebe? Bem, eu... Inclusive... Eu como tenho jeito para estas coisas gráficas... Inclusive fazer a promoção das estampas do Sagrado Coração de Jesus. E quem quisesse que vá à igreja, que tire uma estampa e leve para casa. Eu fiz, por acaso, este conjunto de pagelas para um sacerdote amigo meu, ou para vários sacerdotes amigos meus, e se Deus quiser, hei de pregar um tríduo ao Coração de Jesus... Já há uns 2 ou 3 anos que prego sempre um tríduo ao Coração de Jesus. No passado já não o fiz, mas este ano vou fazer. Portanto, há paróquias em que há grande devoção. O Senhor está super assegurado na salvação. não, antes fosse só isso. Depois, uma outra oração muito bela e conhecida, que também é indulgenciada, tem indulgência plenária, às sextas-feiras, que é a oração do Dulcíssimo Jesus, o ato de reparação ao Coração de Jesus, que é uma oração do Papa Pio XI, composta numa encíclica sobre a devoção e o dever de reparação ao Coração de Jesus Cristo, de 8 de maio de 1928. E no Manual das Indulgências, que em Portugal saiu há um ano, esta oração vem indulgenciada com a oração plenária à sexta-feira. Portanto, aqui temos também o ato de reparação ao Coração de Jesus, uma oração muito, muito bela e poderosa. Depois, também, um outro sinal muito simples tem a ver com o chamado detente, ou bendinho, ou estampa do Coração de Jesus. Trata-se, é uma pena, nós não podemos mostrar porque a rádio não permite, mas também se a rádio permitisse mostrar a imagem, não era rádio, era televisão. que é aquele dístico de tecido vermelho com a imagem do Coração de Jesus e que diz: alto, o Coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Que chama-se o detente, ou o bentinho, há várias formas de chamar. E este é um distintivo, não é? Que serve para usar connosco, ou na carteira, ou na roupa interior, num bolso, serve para usar connosco. Eu gostaria de explicar qual é a origem disto. É comum levarmos no bolso ou nas nossas carteiras fotografias de pessoas a quem queremos muito, não é? Os nossos pais, familiares, por exemplo. Assim, ter connosco o detente é um meio para expressar o nosso amor ao Coração de Jesus. É um sinal da nossa confiança na sua proteção contra as armadilhas do demónio e os perigos de toda a ordem. Ao levar connosco este escudo, estamos continuamente a afirmar, ainda que silenciosamente: alto, detenha-se o demónio, detenha-se toda a maldade, todo o perigo, todo o desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as tentações, detenha-se o inimigo, porque o Coração de Jesus está comigo. Como é que isto nasceu? O hábito de trazer o detente divulgou-se a partir de uma carta de Santa Margarida Maria Alacoque, datada de 2 de março de 1686, à sua Madre Superiora. Nosso Senhor, disse a Santa Margarida Maria, Nosso Senhor deseja que a Senhora mande fazer uns escudos com a imagem do seu coração, a fim de que todos aqueles que queiram oferecer-lhe uma homenagem os coloquem nas suas casas e uns menores para levarem consigo. Para termos uma noção... Oh, Francisco, isso é uma espécie de escapulário, não? É, assim, no fundo é como se fosse um escapulário, mas, portanto, é este que aqui estão, no fundo é um pedaço de tecido, que depois ou se mete por dentro da roupa, ou então numa carteirinha, numa mala, conforme. Para termos uma noção depois como é que isto, portanto, isto começou ali com a Santa Margarida Maria, a espalhar-se, mas depois como é que teve assim a sua grande propagação? Durante as guerras da unificação italiana, no século XIX, um jovem romano alistou-se no exército pontifício. Antes de partir, a sua mãe ofereceu-lhe um pedaço de pano onde havia bordado o Coração de Jesus com a cruz, a coroa de espinhos e as palavras, como foi revelado à vidente de Parel Monial, a Santa Margarida Maria. Durante os confrontos, o combatente foi alvejado no peito pelos inimigos da igreja. Contudo, a bala ficou cravada na estampa do Coração de Jesus que o soldado trazia consigo e ele assim permaneceu são e salvo. Ao tomar conhecimento deste facto, o Beato Papa Pio IX concedeu uma particular bênção a este distintivo, afirmando: vou benzer este coração e quero que todos aqueles que forem feitos segundo este modelo recebam esta mesma bênção, sem ser necessário que algum outro sacerdote a renove. Além do mais, quero que Satanás, de modo algum, possa causar dano àqueles que levem consigo o escudo, símbolo do coração adorável de Deus. Portanto, este é um daquela devoção que nem sequer precisa da bênção do sacerdote. Porque o Papa Pio IX, beato, beatificado por João Paulo II, permitiu que essa bênção fosse eterna. E lá está um símbolo que nós podemos usar, não é? Na carteira, no interior da roupa, na nossa casa, e que nos lembra a devoção ao coração de Jesus e que afirma, como disse há pouco, que todo o mal se detenha, porque nós queremos servir o Senhor nosso Deus. E como é possível fazer propaganda? Onde é que isso se arranja? Há em qualquer, em Fátima, em qualquer, não sei se aqui em Oliveira também, naquela casa de artigos religiosos, mas em Fátima, em qualquer. O detente, isto encontra-se em toda a parte. Em Fátima, sim. Meus amigos, o tempo chegou ao fim e, portanto, não há possibilidade de continuarmos, portanto, a falar acerca deste assunto. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Irmã de Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.